Quem é este que transforma fel em mel? Quem é este? Quem é este que passeia pelo céu? Quem é este? Quem é este que transforma água em vinho e levanta os que estão pelo caminho? Quem é este que no olhar transforma o homem? Quem é este? E quem te ouve pela noite a orar? Quem é este? Quem é este? E que enxuga toda lágrima rolar? Quem é este? Quem é este que com tamanha autoridade ordenou e acalmou a tempestade? Quem é este que segura pelas mãos e te diz vai? Quem é este? O mar lhe obedecem, todo inferno ao ouvir seu santo nome estremece, multidões e multidões angelicais que do seu trono a dizer: Santo, Santo, Santo, Santo é o seu nome. Quem é este? Quem é este? Quem é este? Quem é este? Jesus. O seu nome é Jesus.